Senhor, Deus te amou. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Cristo, Messias, Rei, Salvador. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Deus te amou. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Cristo, Messias, Rei, Salvador. Nossa salvação. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Deus te amou. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Cristo, Messias, Rei, Salvador. E só Ele é o nosso Deus, que merece todo louvor, que se dobrem os joelhos, que confesse toda língua que Jesus Cristo é Senhor. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Deus te amou. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Cristo, Messias, Rei, Salvador. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor.